ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Nota 7 aqui no canal 1 da Antenova, edição para segunda-feira, dia 9 de junho de 2014. A edição de hoje do nosso Nota 7 vai trazer até aos nossos ouvintes três temas de, enfim, que são mundialmente conhecidos, mas que nós aqui vamos escutar em versão flauta de pan, que é um instrumento que eu confesso aprecio muito, como aliás o ouvinte já deve ter reparado nas minhas seleções musicais. Hello é a primeira música de Lionel Richie. Sailing de Rod Stewart, vamos ouvi-la logo depois. E por fim, Without You, o tema que fez muito sucesso na voz de Harry Nilsson, depois de Mariah Carey, e é precisamente com base na versão de Mariah Carey que vamos ouvir este instrumental de flauta de pan. São as três músicas que vamos aqui ouvir. Eu, Carlos Bonaparte, despeço-me por hoje. Amanhã, terça-feira, estarei de volta. Fique bem ouvinte, boa noite ou boa tarde, como prefira. Até amanhã.